Análise política, fatos e a sempre polêmica opinião de Hélio Eduardo Lucas. Agora, na CBN Foz. Hélio Eduardo Lucas, bom dia. Bom dia, Guilherme. Bom dia, ouvintes da CBN. Antes de entrarmos aqui nos assuntos locais, eu vou lhe perguntar a respeito desse assunto que repercutiu ontem à tarde, enfim, não só aqui no Paraná, mas também no Brasil. O governo federal, o ministro da Justiça, não está querendo liberar, ou não vai liberar mesmo, o delegado Iegas para assumir como secretário de Segurança Pública aqui no Paraná? É, tem uma força estranha remando contra o barco do Beto Richa. Isso é público e notório que o PT tem pretensão de governar o Paraná na pessoa da Gleisi Hoffmann. E por isso, todo tipo de dificuldade que eles puderem criar para o atual governo do Paraná, eles vão criar. Sabe, tem um ditado que diz, criar dificuldade para vender facilidade. É o que o PT via Gleisi Hoffmann está fazendo. Nesse caso do Iegas, o Iegas é um grande profissional de segurança e agora surgiu esse boato de que o José Eduardo Cardoso, ministro da Justiça, teria cogitado não liberar a sessão para que o Iegas venha a ser secretário do Beto Richa. Aliás, boato não, inclusive o próprio governador Beto Richa intercedeu neste caso aí, já pelo visto nada feito, né? Já tem um em andamento, estão engendrando isso aí. Agora, eu quero registrar aqui um fato. O Brasil tem 27 estados. Desses 27 estados, em 10 estados desses 27 da federação, tem delegados da Polícia Federal como secretário de Segurança Pública. Portanto, o Paraná não seria a exceção. Tem 10 espalhados pelo país e agora estão querendo impedir o Iegas. É aquilo que eu falei. Todas as pessoas esclarecidas desse país têm conhecimento de que o PT quer criar dificuldade para vender facilidade. Eles querem emplacar a Gleisi Hoffmann como governador e fazem todo tipo de joguinho sujo para atingir o seu objetivo. Vamos aguardar com atenção o que o ministro José Eduardo Cardoso com Z, que é o ministro da Justiça do PT, vai dizer sobre esse fato. E o PMDB, Lucas? PMDB está seguindo aquele curso natural que nós viemos dizendo há muito tempo aqui. A fase do Roberto Requião passou. Política é assim, ele tem a sua fase de esplendor, ele nasce, ele segue-se e tem a sua fase de esplendor, depois ele começa a decair. O Requião está em período de decadência. Ele foi governador 3 vezes, ele acabou domingo, teve uma fragorosa derrota lá, houve eleição para a presidência do partido e ele perdeu. O grupo do Orlando Pessutti ganhou mais uma vez a presidência do partido na pessoa do Stefano Júnior. O João Arruda, que disputava do lado do Requião, perdeu. Portanto, mais uma derrota do Requião. E dessa forma, fica mais difícil ainda a tentativa do Requião sair na disputa para o governo do estado. Porque esse grupo que ganhou do Orlando Pessutti, a tendência é ir com o Beto Richa, que tem também o deputado federal Osmar Serraglo, né? É o grupo do Osmar Serraglo. Então, o Requião teve mais uma perda política e tudo, aquele sonho dele disputar o governo do estado pela quarta vez vai ficando cada vez mais longe, desaparecendo no horizonte. É isso aí. E o Pessutti, quando diz que pretende ser candidato a governador, isso é uma possibilidade séria? Ele fala isso de maneira séria ou mais jogando para ver o que a opinião pública e também a opinião no próprio partido avalia esta situação? Na minha opinião, tá blefando. É um jogo de pôquer. E ele, como bom jogador, está blefando. Para mim, é um blefe. Até porque ele não tem cacife para disputar eleição nenhuma. Ele, o que ele pode fazer, se ele for inteligente, é aliar-se ao Beto Richa. Porque tudo indica que o Beto Richa é o favorito. As pesquisas todas já deram, né? E agora o Pessutti está mais ou menos entre a cruz e a espada, né? Não nos esqueçamos que o Orlando Pessutti, ele tem um super emprego. Ele é conselheiro da Itaipu. Deram para ele esse mimo. Ele apoia na majoritária. Ele tem que apoiar presidente Dilma Rousseff. Por quê? Porque ele tem um emprego federal. Ele está ali pendurado na Itaipu. Ele tem lá aquele emprego belíssimo, onde ele se reúne a cada 45 dias para tomar café e beber água mineral. Dizem que o salário é em torno aí de... O salário é muito atraente. Então, Orlando Pessutti está amarrado com a Dilma Rousseff e no Paraná agora ficou amarrado de uma certa forma ou de outra com o grupo do Beto Richa, porque com o Requião ele não vai. Lucas, você comentava aqui a respeito de um fato político aqui em Foz do Iguaçu, que está completando agora 11 anos, a tentativa de assassinato do então vereador Adilson Rabelo. Sim, é verdade. É, 11 anos atrás, o Adilson Rabelo ia participar ali. Ia se participar, não, ele saía de um evento ali no Hotel Bela Itália. Eu, inclusive, estava fazendo minha caminhada nesse dia. Conversei com ele quando ele ia saindo do hotel. Bom dia, vereador, bom dia. O senhor está indo aonde? Ah, estou indo lá em Itaipu. Ele participou de um evento no Hotel Bela Itália. O Adilson Rabelo, que na época vereador, que era o presidente da Câmara, pelo PP, né? Ele saiu do evento no Hotel Bela Itália, entrou no carro com o motorista para ir a um evento lá na Itaipu, onde estava inclusive o governador Requião. E nesse momento chegaram dois, uma moto com dois cidadãos, um sacou da garupa, sacou uma pistola e deu dois tiros na cabeça do Adilson Rabelo. Ele foi levado ao hospital, foi operado, virou tetraplégico e tem uma vida vegetal em cima de uma cadeira de rodas. Completou 11 anos, os dois moleques que atiraram nele, mais um que participou, foram presos, condenados, puxaram aí 6, 7 anos de cadeia, saíram, foram bons presos lá, estão cumprindo ainda a pena, mas aqui fora. O mandante que contratou esses três pistoleiros é o senhor Sérgio Dávila. Ele é conhecido como Sérgio Arroz. O nome dele é Sérgio Dávila. Ele também foi ao Tribunal do Júri aqui em Foz, pegou 16 anos aqui, recorreu para Curitiba, lá baixou para 15 anos. Com isso, a juíza aqui da VEP decretou a prisão dele. Ele está com prisão decretada, porque ele não tem mais recursos. Aliás, ele bateu até a porta para ganhar tempo, o Sérgio Dávila foi até o STJ em Brasília. Entrou com recurso especial que foi negado. E agora ele transitou em julgado o recurso dele e agora ele tem que ser preso. Ele sumiu. Ninguém sabe onde está o Sérgio Dávila. Então, esse caso, ontem o promotor Luiz Marcelo Mafra deu uma declaração dizendo que ainda tem portas abertas nesse caso. E tem portas abertas nesse caso, porque existe uma grande suspeita. A coisa não parou no Sérgio Dávila. As pessoas, a família do Adilson Rabelo, inclusive, e o advogado do Adilson Rabelo, o próprio promotor e parte da população, quer saber quem é que contratou o Sérgio Dávila. Porque existe uma grande suspeita que o mentor intelectual desse crime ainda não foi, prestou suas contas com a justiça. Ele pode estar solto aí, pode estar frequentando os lugares, indo nos restaurantes da cidade, né? Então é isso que precisa, a justiça precisa, o que todos querem, as pessoas de bem, é que esse mentor intelectual desse crime seja identificado e levado às barras dos tribunais. Quem sabe um dia, oxalá. Lucas, amanhã na Câmara Municipal de Foz do Iguaçu acontece a apresentação do relatório da Comissão dos Loteamentos Irregulares. Uma audiência pública, né, para debater a respeito desta comissão, dos resultados apurados por esta comissão. O que é que podemos esperar? Esperamos com muita expectativa. Eu, inclusive, estarei lá. Eu quero ver, sim, o que é que foi apurado, né? São cinco vereadores, uma investigação importante do Legislativo, e nós sabemos que tem muita coisa errada envolvendo loteamentos irregulares no município. O que se espera desses nobres diz é que amanhã, nessa audiência pública, que venha à tona nomes de pessoas. A investigação precisa dar nome aos bois. Não adianta fazer uma investigação assim por cima, passar a mão na cabeça. O que a cidade quer, eu não estou falando pela cidade aqui, mas eu imagino que a cidade gostaria de ver nome de pessoas que estão envolvidas em loteamentos. É isso aí. Vamos ver se dessa investigação saem nomes, para até que o Ministério Público depois apresente suas denúncias e eles acertem e também as suas contas lá com o judiciário. Eduardo Lucas, você volta amanhã? Eu volto. Tenham todos um bom dia.